chegando agora para fazer parte do Facebook do Cleito Aguiar, sejam todos muito bem-vindos, viu? Rapaz, o rei Roberto Carlos está emplacando, o velho está impossível, está emplacando um sucesso atrás do outro. Depois do cara lá, agora o sucesso dele é Furdúncio. Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Quando ela chega é um furdúncio adoidado, e todo mundo quer ficar do seu lado. Às vezes não quero sair, mas eu saio. Do que é meu eu cuido e não me distraio. Aquela maravilha andando sozinha, tem um aviso pra dizer que ela é minha. Quebrando tudo de um lado pro outro, colado nela é que eu me sinto mais solto. Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Quando ela chega, todo mundo se encanta. Quando ela dança, todo mundo levanta pra ver de perto aquela coisa bonita. E me assanha, me provoca, me agita. Não deixo aquela maravilha sozinha, causando confusão enquanto caminha. Quebrando tudo de um lado pro outro, colado nela é que eu me sinto mais solto. Chega, todo mundo se encanta. Quando ela dança, todo mundo levanta pra ver de perto aquela coisa bonita que me assanha, me provoca, me agita. Não deixo aquela maravilha sozinha, causando confusão enquanto caminha. Quebrando tudo de um lado pro outro, colado nela é que eu me sinto mais solto. Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Onde ela vai, eu vou. Onde ela está, eu estou. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. O rei Roberto Carlos, Furdúncio pro Donizete Francisco Machado de Araguari, Minas Gerais. Cleito, eu ouvia você pela Rádio Nacional AM e pela Rádio Nacional da Amazônia. Donizete, bons tempos, hein? O Donizete agora está chegando para fazer parte do nosso Facebook. O cantor Renner Reis, da dupla Rick Renner também, ele nasceu aqui em Brasília, mas mora em Sorocaba. E a Kenny Andrade, de Braslândia, no Distrito Federal, todos agora fazendo parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Essa aqui o professor Júlio César Rezende buscou no fundo do baú. Jerry Adriani, Doce, Doce Amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Doce, doce. doce amor. Onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor. Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você. Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão. Meu bem, vem me dizer. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor. Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Já andei por todos os lugares que antigamente ia te encontrar. E nas ruas que passava só lembrava você, que foi embora sem me avisar. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor. Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Semana que sem mais nem menos eu perdi você. Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão. Meu bem, vem me dizer. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor. Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Doce, doce amor, onde tens andado, sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Jerry Adriani, uma gravação de 1972, Doce, Doce Amor. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, direto no site rbtv.com.br. Hoje às 23 horas, sempre entrevistas muito interessantes. Você pode me assistir também pela Claro TV, pela TV Oi, TV Vivo, TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e pelos canais locais que transmitem a mais nova rede de televisão do Brasil, a Rede Brasil de Televisão. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só está começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Chegou a coletânea 33, comemorando 33 anos de carreira do Cleiton Aguiar. Nós reunimos 23 músicas, são 23 canções que se destacaram nesses meus 33 anos de cantor e que nós estamos colocando à sua disposição. Eu gostaria muito que você me levasse para sua casa. É uma alegria saber que você que me ouve vai ter meu CD em casa para você conhecer um pouco mais, porque tem gente que conhece muito o meu trabalho como radialista, mas não conhece o trabalho como cantor. E eu conheço gente que tem até um certo preconceito, acha que radialista não sabe cantar. E eu só quero dizer que eu comecei primeiro a cantar, depois é que eu vim pro rádio, né? Então o CD está à disposição, você pode comprar pagando apenas R$15 pelo Projeto Confiança. Você mande seu nome e endereço para rbmmusica@gmail.com. rbmmusica@gmail.com e compra a coletânea 33 do Cleiton Aguiar, compra também o CD de Salmos da Márcia Ferreira, compra também o CD de Músicas da Márcia Ferreira, compra também os dois CDs do Edelson Moura, viu? É só pedir rbmmusica@gmail.com. Os meus amigos de Paulo e Paulino, ponto final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém me conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer.

peito estranhou. Sobra o travesseiro, falta o seu amor. Parece que as paredes me perguntam de você. Respondo pro espelho, tá brincando de esconder. Os meus olhos vermelhos não se deixam pra te ver. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Márcia Ferreira tá brincando de esconder para Fabi Paz de Garanhuns, lá em Pernambuco. Ela é da terra do presidente Lula, lá de Caetés, mas mora lá em Garanhuns, né? E também para o Dani Alexandre, locutor lá de Campina Verde, nas Minas Gerais, chegando para fazer parte do Facebook Cleito Aguiar. A minha amiga Marcinha Ferreira tá arrebentando a boca do balão com seu programa Saúde com Beleza. Não podia ser diferente? A Marcinha sempre foi uma grande comunicadora, né? Além de ser a extraordinária cantora que é. No próximo bloco, Antônio Marcos, Tereza Cristina e Matão e Matheus. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, produziu O Ídolo e Seu Sucesso. Antônio Marcos Pensamento da Silva. O Antônio Marcos nasceu em São Paulo no dia 8 de novembro de 1945. Trabalhou como office boy, vendedor de varejo e balconista de loja de calçados, passando pelos programas de calouros para chegar ao rádio e finalmente à televisão. Em 1967, gravou seu primeiro disco pela RCA Victor como integrante do conjunto Os Iguais, tornando-se logo solista e fazendo sucesso com a música Tem um Amor Melhor que o Seu, do Roberto e do Erasmo, que faz parte do LP, que vendeu mais de 300 mil exemplares, isso naquela época, hein? Trabalhou como ator em 1970 no filme Pais Quadrados, Filhos Avançados, eu assisti esse filme. Foi casado com a cantora Vanusa, com quem teve as filhas Amanda e Areta, e com a atriz Débora Duarte, de cuja união nasceu a filha Paloma Duarte. Antônio Marcos gravou 8 LPs em português e 4 em espanhol. Vítima de complicações resultantes do alcoolismo, morreu em São Paulo no dia 5 de abril de 1992, aos 46 anos de idade, por coincidência, a mesma idade que morreu o imortal poeta Goiá, né? Recordamos agora um dos sucessos mais marcantes de Antônio Marcos. Composição de Alberto Luiz, gravada em 1972. Oração de um Jovem Triste. Eu não consigo me encontrar.

mas ele tem pimenta, ele é ardidozinho, né? Ele é condimentado. Você vai precisar de 3 batatas médias, 1 cebola média, 1 pitada de gengibre em pó, se você não tiver, você rala, né? E deixa secar e rala, né? 1/2 limão, 1/2 colher de chá de tomilho seco, 5 cenouras médias, 2 colheres de sopa de óleo de canola, 2 dentes de alho, 1/2 colher de chá de curry em pó, 1,5 colher de chá de sal, 1 colher de chá de molho inglês e 2 colheres de sopa de salsinha. Vou repetir aqui, ó. 3 batatas médias, 1 cebola média, 1 pitada de gengibre em pó, 1/2 limão, 1/2 colher de chá de tomilho seco, 5 cenouras médias, 2 colheres de sopa de óleo de canola, 2 dentes de alho, 1/2 colher de chá de curry em pó, 1,5 colher de chá de sal, 1 colher de chá de molho inglês, 2 colheres de sopa de salsinha. Você vai fazer o seguinte, você vai raspar e lavar bem 5 cenouras médias, picar em rodelas, descascar 3 batatas médias e picar em rodelas e reservar. Numa panela grande, você coloca 2 colheres de sopa de óleo de canola, 1 cebola média picada, 2 dentes de alho picados e deixa dourar. Aí você vai acrescentar as cenouras e as batatas que estão reservadas, colocar a metade de 1/2 colher de chá de curry em pó e 1 pitada de gengibre em pó. Aí você vai cozinhar cobertos com água fervente por 20 a 30 minutos. Você põe água suficiente para cobrir esse negócio todo aí, viu? Deixa de 20 a 30 minutos cozinhando aproximadamente. Aí você retira do fogo, deixa mornar, bate no liquidificador com a água do cozimento. Aí você volta ao fogo com o restante do curry, adicionar 1/2 limão espremido, 1/2 colher de chá de tomilho seco, 1,5 colher de chá de sal e 1 colher de chá de molho inglês. Deixa ferver por mais 15 minutos aproximadamente. Aí você serve imediatamente com uma rodela de limão bem fino e 2 colheres de sopa de salsinha picada por cima. É uma sopa que vai ficar deliciosa, viu? Muito, muito gostosa. Sopa de cenoura e carne. Experimenta aí com esse friozinho que tá fazendo, né? Eu sei que tem lugar que tá me escutando. O Cleiton tá doido, ele tá fazendo um calor danado. Mas aqui em Brasília, aqui nessa região aqui, eu acho que quase no Brasil inteiro, tirado o Nordeste, quase no Brasil inteiro, tá um friozinho, né? Tá chegando o mês de junho, é o mês tradicionalmente mais frio do ano mesmo, né? Pedro Paulo e Matheus, seu novo sucesso, Sinto Saudades. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê. Grande amor da minha vida, sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê, mas só você não vê. Grande amor da minha vida, sempre será só você. Sinto saudades, eu vou

maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Ama, ficou bonita, hein? Roberta Miranda, outra vez, pro Ronaldo Estrada e Rafael, Marli Santos Pinto, ela é de Tupã, em São Paulo, mas mora aqui em Brasília, e o Marcos Roberto chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Alô! A lorota boa de hoje, astúcia é irmã da sabedoria, são séculos de astúcia, né? Algumas décadas atrás, após muito sonhar e batalhar por isso, e graças a uma nova lei criada na antiga União Soviética, Tim Boris, judeu russo, conseguiu permissão para emigrar para Israel, como estavam fazendo outros camaradas russos. Ele se queixou muito da demora. Por fim, concordaram com a sua saída. No dia da partida, na alfândega, um oficial russo revistava as bagagens de Tim Boris e, de repente, ao abrir uma delas, pergunta: "O que é isso?" "Perdão", disse Tio Boris, "o senhor deve perguntar quem é este. Este é um busto do camarada Stalin, nosso querido timoneiro e grande dirigente do partido. Eu o levo para nunca esquecê-lo." Aí o oficial ficou até emocionado, falou: "Oh, é verdade, ele pensava diferente dos judeus, porém eu lhe felicito, pode passar." Aí o Tio Boris foi embora. Quando ele desceu em Tel Aviv, quando ele foi revistado, né, o oficial israelense abriu a sua bagagem e perguntou: "O que é isso?" "Perdão", disse Tio Boris, "o senhor deve perguntar quem é este. Esse é o maldito ditador antissemita Stalin, por quem sofremos tantas desgraças e misérias. Eu trago este busto para não esquecer e ensinar aos jovens quem nos fez tanto sofrer." "Calma, senhora, calma-se", disse o oficial. "O senhor já está em Israel, pode passar, sua família o espera." Aí o Tio Boris chegou lá na família, né, os irmãos, aquela família grande, todo mundo foram pro kibbutz, né, aí o pessoal tinha preparado uma grande festa. Quando chegou lá, um sobrinho acompanhou ao quarto, ajudando com as coisas. Quando o Tio Boris abriu a valise e colocou o busto sobre a cama, o sobrinho espantado perguntou: "Tio Boris, quem é este?" "Perdão", disse Tio Boris, "você deve perguntar o que é isso." "Isso, meu querido sobrinho, são 12 quilos de ouro puro." O judeu não é brincadeira, não. Enrolou todo mundo e fez um contrabando de ouro nas barbas de todo mundo. No próximo bloco, eu tenho a oração da paz para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Chegou o CD 33. Eu estou comemorando 33 anos de carreira como cantor. Eu comecei primeiro cantando, depois entrei para a televisão e depois entrei para o rádio, né? E nesse tempo todo eu gravei 12 discos. Esse é o meu 13º trabalho em disco. Nós fizemos uma coletânea com 23 canções que você já conhece, né? E com o Jesus Menino de Rua, a primeira faixa. As outras canções você já conhece do meu trabalho. Mas como meus discos estão todos esgotados, as pessoas queriam comprar e não tinham, fiz essa coletânea, porque assim as pessoas vão ter um resumo do que foi os 33 anos, o que foram os 33 anos de carreira do Cleiton Aguiar, né? E você pode adquirir por apenas R$15, já incluindo as despesas de correio, pelo Projeto Confiança. Mande o seu nome e endereço para o e-mail rbm, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. Eu mando pelo correio, você vai receber na sua casa, dentro vai o número de uma conta, você vai até uma loja de loteria ou agência da Caixa Econômica Federal e deposita R$15 por cada unidade. Você pode comprar um, dois, três, né? Para empresas e grandes pedidos, a gente estuda um desconto especial, tá bom? O Projeto Confiança, você compra o CD do Cleiton Aguiar, compra também os CDs da Márcia Ferreira e do Edelson Moura. rbmmusica@gmail.com. Aniversariando hoje, Soneide Silva, o locutor Joedson, lá de Campo Formoso, nas Minas Gerais, Leide Guimarães, o Billy Rovaron, a minha querida amiga Flávia Garcia Bejar, filha do Flavinho, o Roberto Valcaster, o grande compositor Nildomar Dantas, em Goiânia, o de Marco da dupla com Luan, Nilda Ferreira, Fernanda da Costa Pinto de Brito Franco, a gente chama mais ela de Prifu, né? Andréia Matias e a Débora Pereira. Parabéns, muita paz, muita saúde, muita luz para vocês. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou aqui à página 99 do segundo volume do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, para trazer uma oração de autoria da minha conterrânea de Coromandel, a Salomé Maria de Carvalho, a oração da paz. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Sacratíssimo coração de Jesus, pela vossa infinita bondade, concedei-nos a paz e a espalhai em nossos corações. Acalmai aqueles que são tentados ou que interiormente sofrem demais. Jesus sacramentado, que a luz da vossa sagrada face ilumine o espírito daqueles que governam, para que baixem as armas e lutem para suprir as carências dos pobres com o mesmo vigor com que lutam pelo poder. Plantai nos corações desses governantes a semente e o desejo de paz. Fazei-os saberem que a paz se alicerça na humildade, na caridade e na tolerância. A prepotência traça o caminho inverso e espalha espinhos sob os pés descalços. Cristo Senhor nosso, concedei a paz para nossa família e para aqueles que choram sem saber que o seu pranto é a medida da distância entre eles e Deus. Que a vossa bênção se espalhe por toda a terra, envolvendo-a na doçura do vosso amor, zelo e ternura, para que na vossa paz todas as pessoas do mundo possam encontrar Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Belíssima oração da Salomé Maria de Carvalho, que está na página 99 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. O Nilson Amâncio, de Sobradinho, no Distrito Federal, e o João Vilarim, de São Paulo, capital, estão chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar, com os números 4.683 e 4.684. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi criança sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno que não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Favor das crianças abandonadas do Brasil. Cleiton Aguiar, do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua, para o pessoal da Guitarrasa aqui de Brasília, o Ronaldo Chilante, de Quatro Barras. Ele nasceu em Vacaria, no Rio Grande do Sul, mas mora em Quatro Barras e agora chega para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Marisa Silvério, Carrossel da Vida. Perdido nos caminhos do planeta Terra, pontinho obscuro ante a imensidão. O ser humano sofre por não conseguir atravessar a ponte da recordação. Barreira caprichosa que devagarinho envolve para sempre todos os mortais. E eu sendo um deles não fugi à regra, das malhas da saudade já não saio mais. São 6 horas, o sol se esconde, o mundo se acalma. Revejo o passado com os olhos da alma, de novo vibrando com tudo que fiz. Longos anos que se retrocedem através dos meses, e se recordar é sofrer duas vezes. Deixe que eu sofra para ser feliz. O mundo colorido dos meus 15 anos, abrindo seus caminhos a quem crê em Deus. A ideia repentina de já ser adulta, a lágrima sentida do primeiro adeus. A grande amargura se manifestando no último abraço do primeiro amor. E o carrossel da vida da menina grande se perde para sempre no além sem cor. A infância, trilha luminosa no céu da saudade, restos pequeninos de felicidade, flutuando sempre na imaginação. Verdes campos, lindas borboletas e milhões de flores, juventude alegre, sonhos multicores, sobre a tela branca do meu coração. Relembrando Goiá, Marisa Silvério, Carrossel da Vida, pro Rodrigo Almeida de Brasília. E o meu amigo Robson Silva, grande promotor cultural aqui da nossa cidade também, ambos chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. A frase irretocável de hoje é do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Seria uma tragédia se o Brasil não tivesse o Bolsa Família. E será uma tragédia se daqui a 20 anos a gente continuar precisando dela. Seria uma tragédia se o Brasil não tivesse o Bolsa Família. E será uma tragédia se daqui a 20 anos a gente continuar precisando dela, é a frase irretocável do senador Cristóvão Buarque. É claro que ninguém pode ser contra o governo que dá comida para quem não tem. Um país rico como o Brasil não pode deixar ninguém passar fome. Mas também as pessoas não podem viver a vida inteira escravizadas por uma bolsa isso, bolsa aquilo. O que, que tem que fazer? Acorde, dá o Bolsa Família, dá alimentação, cuida das crianças e dá uma profissão para aquela pessoa. Porque o brasileiro, ele não precisa e não quer esmola, ele quer trabalhar para criar a sua família dignamente. Então, o primeiro passo são essas bolsas. O segundo passo é trazer a oportunidade para que as pessoas possam se profissionalizar e cada um tomar conta da sua vida sem precisar de bolsa nenhuma. Esse será o Brasil dos nossos sonhos, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o musical São Francisco. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Tem gente que me ouve no rádio e não sabe que eu voltei para a televisão. A Rede Brasil de Televisão é a mais nova rede de televisão do Brasil. Tem mais de 300 cidades que já têm o seu sinal direto, mas você pode assistir o nosso programa também pelo canal C1 das Parabólicas, pela Claro TV, pela TV Vivo, TV Oi, TV CTBC e também direto na internet rbtv.com.br. rbtv.com.br, toda terça-feira e todo domingo, às 23 horas, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o musical São Francisco, Miami. Hoje me ame como se amanhã o mundo fosse acabar. Brindamos a vida e juntos vamos caminhar. Pra ser feliz é que nascemos, então morro de amor. Entrego minha alma e o meu corpo inteiro lhe dou. Quem sabe eu sofra, quem sabe posso até chorar. Quem sabe esse amor, quem sabe, vai nos eternizar. Feche os olhos, me dá um beijo, amo você. Aqueça meu corpo, com seu calor, vou enlouquecer. Fazer amor, com amor, é mais que prazer. Então morro de amor. Entrego minha alma e o meu corpo inteiro lhe dou. Quem sabe eu sofra, quem sabe eu posso até chorar. Quem sabe esse amor, quem sabe, vai nos eternizar. Feche os olhos, me dá um beijo, amo você. Aqueça meu corpo com seu calor, vou enlouquecer. Fazer amor com amor é mais que prazer. Sentir prazer com amor é só com você. Feche os olhos, me dá um beijo, amo você. Aqueça meu corpo com seu calor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo musical São Francisco, Miami. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Lá de Paranavaí, no estado do Paraná, onde ele curte o nosso programa pela Escala FM, lá do Beto Neves, o Jair Marques, que faz a dupla com o Rosselito, está chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Jair, seu número é o 4.688, seja muito bem-vindo. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês precisam melhorar, vocês estão cantando ruim demais, nossa senhora. Vocês também começam, antes, tem que fazer o seguinte, tem que treinar, por exemplo, a Eliane de Paulo e a Simar Moreno, eles já cantam há muito tempo. Mas quando eu assumi a produção do disco deles, eu contratei o Mozart Silva, que é um grande produtor vocal. Ele ficou 4 meses com eles, ensaiando, ensaiando, ensaiando, e a diferença é brutal, né? Agora os meninos não, já canta 2 músicas, acha que virou artista, já vai gravando. Não é assim, tem que se preparar. Então por isso é que eu criei esse quadro aqui, a Faculdade da Música, apresentando os grandes mestres para vocês prestarem atenção na qualidade vocal, na qualidade das músicas, para melhorar um pouquinho o trabalho, porque, olha, fora de brincadeira, 95% das músicas do sertanejo universitário são de qualidade muito ruim. Pode prestar atenção. Não falo isso criticando por maldade, eu faço criticando para que eles tomem a iniciativa de melhorar, de estudar mais, para depois apresentar o seu trabalho, né? Os mestres, esse é um grande mestre, Moacir Franco, Pedágio. Minha mãe fez rezar para ser feliz um dia. A felicidade se passou, foi durante a noite que eu dormia. Fui ao culto, rezei-me, bebi pinga no terreiro. Vi que a graça nunca vem de graça, e os pecados eu paguei primeiro. Me bati contra o destino, virei saco de pancada. Quero o braço levantado hoje, pra depois não acredito em nada. Me ensinaram semear, plantei rosa, fiz canteiro, mas enquanto eu reguei semente, desmataram esse mundo inteiro. Descobri que tanto faz sobriedade ou mais um pago. Só se vive mesmo 9 meses, pois o resto, amiga, a gente morre. Já morri em Nova York, outro tanto em Paris, mas agora que te conheci, vou morrendo um pouco mais feliz. E por isso não me fale no futuro, no amanhã. Paraíso é esse instante aqui, que comemos da mesma maçã. Faz de mim o que quiser, faz de conta que é feliz. Deixa o mundo se matar lá fora, e me mate só de amor aqui. Já partiram tantos barcos, já chorei em tanto cais. Quando digo que te amo assim, é porque te amo muito mais. Te amo.